tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. Right. Let's just last kiss said goodbye. Oh, está a ouvir Ouro e Platina. USA. Round, get around, Vibrations.